O que ficar errado, eu conserto. Vamos lá. Toca pra Marcelo. Toca pra Marcelo cantar. Toca pra Marcelo, que não é de vacilar. Como é que é? Outra linha dessa criação musical carioca, que veio da Bahia, é o samba de morro. Toca pra Marcelo. Toca pra Marcelo cantar. Toca pra Marcelo, que não é de vacilar. Diz aí. Toca pra Marcelo. Toca pra Marcelo cantar. Toca pra Marcelo, que não é de vacilar. Como já dizia o Yuka, o que todo mundo sabe já não é segredo. Tá na cara da sociedade, quando é força que nos cala, não é paz, é medo. Moreira não foi criado com luxo, batucando pelo mundo fino paladar. O rap você deixa pro Peixoto, pensar de um surto, deixa pro Márcio entrar, diz aí. Toca pra Marcelo. Toca pra Marcelo cantar. Toca pra Marcelo, que não é de vacilar. Diz aí. Toca pra Marcelo. Toca pra Marcelo cantar. Toca pra Marcelo, que não é de vacilar. Eu já tô com entra na carcaça, me cansei de ser vidraça, tô de saco cheio. Pra quem não sustenta a vida embaça, já fiz meu nome na praça, tô com o pé no freio. Cheio de axé e de amizade, considero de verdade, saco um por um. Quero tudo como quem quer nada, ninguém para a caminhada de um filho de Ogum. Ô, Bunhê! Toca pra Marcelo. Ao samba aí.